você tem vitória lá na cruz. Pra que dizer o não? Se pode dizer sim no seu poder. Não olhe para trás. Jesus, que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na tua vida te dá bem. E no nome de Jesus vai prosseguir. Para o inferno não tem vence com poder. Sinta agora a unção de Deus fluir. Deus entrega hoje a bênção pra você. Projeto Santo.